nosso Santa Malu. Quem é galera CB? Quem é galera CB? beijinho mole. Tanta malogica, traz o peixe melhor. Sumoragem que me fluga. Você me dá quaê, comigo na lubito. Sala santa malô, ele me vaza cacagaçó. Você me dá quaê, comigo na lubito. Sala santa malô, ele me vaza cacagaçó. Eribasa, se bambu, quando que me gosta o sanistinuri. Eribasa, se bambu, quando que me gosta o sanistinuri. Se moa de mole, me santa malu, Santa Malu, la destino leu, la destino le. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Expressões da Lusofonia. Hoje é dia 8 de maio e estamos então aí para lá nesta quarta edição deste espaço dedicado a... não só a Portugal, não só às comunidades portuguesas espalhadas no mundo inteiro, mas também, enfim, no fundo às comunidades lusófonas espalhadas nesse mundo fora, ou por esse mundo fora. Ora, hoje, neste dia 8 de maio, é Dia da Mãe no Brasil, e portanto um abraço para todas as mães brasileiras, estejam ou não a residir no seu país natal. Ora, para quem não conhece este espaço radiofónico, até porque ainda é relativamente recente, Expressões da Lusofonia, aqui pode ouvir música de expressão portuguesa. Aliás, hoje iniciamos com música de Cabo Verde, ou melhor, peço desculpa, de Santo Tomé e Príncipe. Hoje iniciamos com música de Santo Tomé e Príncipe. Ora, temos música de expressão portuguesa das mais diversas culturas. Vamos ter hoje fado, vamos ter quizombas, vamos ter mornas, vamos ter muita coisa hoje. E também, claro está, as 5 mais da semana. As 5 notícias mais relevantes da comunidade lusófona. Ora, numa semana em que se celebrou o dia da Cultura e da Língua Portuguesa na CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. É verdade. Ora bem, estes países são Brasil, Guiné-Bissau, são Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, são também, logicamente, Portugal, Brasil, Timor-Leste, a Guiné-Conakry também faz parte desta CPLP, ainda como membro assistente, mas faz parte, aliás, a Guiné-Conakry já implementou o ensino obrigatório de português a partir daquilo que nos corresponde o 7º ano. Portanto, é já um avanço também na própria língua portuguesa e não apenas na ligação destes países à CPLP. Enfim, esta tarde lhe vou trazer mais informações sobre a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Mas para já é tempo de lhe trazer o nome das próximas 4 músicas, as 4 músicas que irão compor nos próximos minutos o painel do nosso programa. Ora, vamos começar com Jay Coogan, que nos traz Perdão, um tema lançado no ano de 2009. Este álbum que então lançou Jay Coogan, proveniente de África. Ainda para ouvir também Américo Gomes, Camereceu, de Vanessa, que é mais conhecida pela Lady V. E para finalizar, vamos ficar com Minha Carochinha, tema de Giovanni. Ora, são estes quatro temas que vão dar abertura nesta tarde de domingo, dia 8 de maio, a mais uma edição das Expressões da Lusofonia, a qual eu desejo de veras que seja muito bem-vindo e espero que goste desta casa onde neste momento se encontra, a Casa da Língua Portuguesa e das Comunidades Lusófonas espalhadas por todo o mundo. Um grande abraço para os portugueses no Canadá, para os lusófonos no Canadá, para os lusófonos nos Estados Unidos, para todo o mundo português, para todo o mundo lusófono que esteja em qualquer parte do globo e ojalá que nos estejam a ouvir, porque queremos também que o abraço chegue aí onde se encontra. Vamos à música então, vamos ficar com Jay Coogan e o tema Perdão. Fica comigo, que favor, fica comigo. malvado e face ou fica assim. Deus e o som, tu tá julgado, ali escolhe fica vosso uma pincupu. Esse é um fenômeno na Guiné-Bissau, o tempo acessa, não te esqueceu. O detigames canamore. Come on. CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, foi fundada a 17 de julho de 1996. Esta CPLP tem como principal destino e como principal objetivo a união de todos os povos onde se fala português. Foi fundada então a 17 de julho de 1996 e ficou definido que o dia 5 de maio, que foi nesta terça-feira, seria o dia no fundo, da comunidade portuguesa e da língua portuguesa e da nossa cultura. Ora, atualmente são 8 os países que integram esta comunidade. Já agora, para ter mais informações, é fácil, basta visitar cplp.org, O-R-G, portanto. Ora, esta CPLP tem, então, como disse, 8 membros efetivos e ainda 3 observadores. Já lá vou, e também quero fazer aqui uma correção. A maior parte dos países situam-se na África, mas Portugal fala-se um pouco português por todo o mundo, já que há Portugal na Europa, há o Brasil na América, e há também entre a Ásia e a Oceania. Timor-Leste conquistou a sua independência no ano de 1999. Ora bem, integram então a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a República de Angola, a República Federativa do Brasil, a República de Cabo Verde, a República da Guiné-Bissau, a República de Moçambique, a República Portuguesa, a República Democrática de São Tomé e Príncipe e a República Democrática de Timor-Leste, ou Timor-Leste. Ora, Maurícia e Senegal, também na África, integram esta CPLP como observadores. E há um terceiro país. Há pouco disse-lhe que era a Guiné-Conakry, mas não é, é a Guiné Equatorial. E esta Guiné Equatorial tem um avanço diferente em relação às Maurícias e ao Senegal. Porquê? Porque na Guiné Equatorial o português é também uma língua oficial. Portanto, fala-se português em 6 países africanos, sendo que aqui a questão da Guiné Equatorial é que, bom, a Guiné Equatorial incluiu o português como língua oficial, mais também para poder entrar de uma forma mais aprofundada nesta CPLP. E mais até do que isso, também a Guiné Equatorial não tem como primária, língua primária, o português. Portanto, por muitos é considerado que os membros efetivos, e de facto são, os membros efetivos são apenas 8 observadores, são Senegal, Maurícias e também a Guiné Equatorial, mas a Guiné Equatorial tem já um avanço devido ao facto de ter no fundo colocado a língua portuguesa como uma língua oficial guineense da Guiné Equatorial. Atualmente o presidente desta CPLP, que tem sede em Lisboa, é Domingos Simões Pereira, que é um membro da Guiné-Bissau. Ora bem, mas há muito mais por onde se fala português. Portugal já conquistou outras terras que começam a perder aos poucos, de facto, esta língua portuguesa. Estou-me agora aqui a recordar de Goa, que é talvez a terra mais que Portugal ocupou durante mais tempo. Mas enfim, outras, Damão, Dio, o Sri Lanka, que na altura se chamava Ceilão, estou-me aqui a lembrar também de Malaca, que fica na Malásia, que era uma cidade que enfim, era portuguesa, foi portuguesa, e portanto, agora, entretanto, já não é portuguesa, já não tem nada de português, praticamente, dá um outro costume, um outro... Ainda que há um bairro português em Malaca, mas, de facto, não tem expressão. Bom, e pronto, queria de facto dizer isto, que estes países têm esta união, são estes países da CPLP, estes 11 ao todo, 8 membros efetivos, 3 observadores. Há outros que querem entrar, mas que ainda não foram, no fundo, aceites, nem sequer como observadores. Bem, estes países têm que ter uma ligação com Portugal. Por exemplo, o Senegal tem, as Maurícias nem tanto, mas enfim, são membros observadores. A Guiné Equatorial tem, de facto, uma ligação com Portugal maior. Macau, enfim, faz parte da China e, portanto, não pode entrar, porque na China, em geral, não se fala português. E mesmo Macau falava-se português até ao ano 2000, mais por uma questão administrativa. Ora, aqui já não acontece isso, porque desde 2000 que Macau é administrado pela China. Ainda assim, há muito português. E é engraçado, porque houve um movimento em Macau, depois deste ter regressado, desta cidade ter regressado à China, houve um movimento em Macau que, de certa forma, impulsionou o português, e hoje é mais falado do que era, por exemplo, há 10 anos atrás, que não deixa de ser curioso. Bem, ouvintes, vamos ficar agora com mais 4 músicas que andarão, sobretudo, pela África. Vamos chegar com Chicoração de Ângelo Boss. Ainda para ouvir também Nha Vida de Lura. E também Look Seymour com Coração Confuso. Para finalizar, vamos chegar com uma música que eu por acaso gosto bastante. Compreendo, dos Bairro Norte. Ora, são as 4 músicas que vão então tocar nos próximos minutos. Daqui a pouco, ouvintes, há notícias nesta tarde de domingo. Uma tarde que fica então marcada pelo bom tempo que se registra na cidade de Vila Nova de Gaia. Um bom tempo que, enfim, que anima esta cidade onde me encontro e da qual lhe envio um forte abraço para qualquer parte do mundo onde se encontre. Fique bem, ouvinte. Vamos então ficar com estas 4 músicas. Daqui a pouco, então, as 5 notícias mais importantes da semana. Até já! Che coração, se não tem juízo, não faças asneira, não maltrata a vida alheia. Che coração, se não tem juízo, não faças asneira, não maltrata a vida alheia. I don't care, ni bom ni mauvais. Encore à tout le monde, grand compétit, ni bon méchanceté. Mais où qu'a grandi, qu'a découvert la vie. J'ai au cas vini fou, sans savoir où vini mauvais. Mas cuidado com amanhã, Deus é grande, poderoso. É na terra que se faz, é na terra que se paga. Mas cuidado com amanhã, Deus é grande e poderoso. É na terra que se faz, é na terra que se paga. Toda a gente vai rir da desgraça desse pobre coração que não teve juízo, que acabou na solidão. Me foi o salvo que teie, tu saúfa com méchanceté. Ale o pe profite, tuta o que tu leu. Nos becos do Sambila, nas barrocas do Miramar. Nos becos do Sambila, nas barrocas do Miramar. Os corações mal amados vão rogar-te uma praga. Vais morrer aos bocados na areia da praia. Ou nos becos do Sambila, nas barrocas do Miramar. Ou nos becos do Sambila, nas barrocas do Miramar. Coração, coração, coração, coração, aprenda a lição. passa tempo, um crê passa por bom. Pegado por fé. agora, ouvinte, é tempo de notícias. Ora, pois muito bem, vamos começar hoje por Portugal. Temos aqui algumas notícias sobre o nosso país. Bem, para começar, esta semana foi uma semana histórica no desporto português. É inevitável fazer esta referência quando há duas equipas lusas na final de uma competição europeia. Ora, Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Braga carimbaram na passada quinta-feira a passagem para a final em Dublin, capital da República da Irlanda, onde então se irá jogar a final no dia 18 de maio, para muito breve. Ora, creio que é uma quarta-feira, não, terça-feira. Ora, final então dessa... segunda-feira? Não, aqui há alguma coisa que está errada, mas tipo, está errada, de certeza. A final de uma competição europeia então, que se irá realizar em Dublin, e isto é a função corretíssima. Quanto ao dia, agora também confesso que estou um pouco confuso, mas é na semana de 12, creio que é no dia 22, e aí faz mais sentido, 19, 20, 20 também não. Bem, não sei, agora fiquei um pouco confuso, mas enfim, nessa semana irá realizar-se a final, portanto, da Liga Europa, competição na qual chegaram às meias finais três equipas portuguesas. Era inevitável, alguma delas teria de ficar pelo caminho. Benfica e Braga jogaram entre si, venceu a equipa do Sporting Braga. Já tinha dito aqui na passada semana que o Benfica venceu na Luz, portanto, por duas bolas a uma. Ora, o Braga venceu no AXA esta semana, com golo de Custódio aos 18 minutos, e vencendo por 1-0, ganhou vantagem porque marcou um golo fora, ao contrário do seu adversário, o Sporting Benfica, que não marcou nenhum. Portanto, a equipa do Braga então é vantagem na eliminatória por ter marcado um golo fora. Algo que o Benfica não conseguiu. Não interessa, passaram vermelhos e brancos na mesma. Pronto, estamos na final. E vai ser um duelo na mesma entre vermelho e azul, não é? Porque o Sporting de Braga também é vermelho. Portanto, ora bem, Sporting de Braga então que... O Sporting Braga então que está na final, juntamente com o Futebol Clube do Porto, que perdeu na quinta-feira, é um facto, perdeu com o Villarreal, o clube de Espanha, por 3-2, mas mesmo assim o Porto venceu na eliminatória por 7-4 e portanto estava mais do que apurado para a final de Dublin, então a final da Liga Europa em Dublin. E pronto, foi uma jornada europeia muito positiva para Portugal, que já garantiu três equipas na Liga dos Campeões, na época de 2012-2013, se o mundo está lá não acabar. Ora bem, isto quer dizer então que vamos ter duas equipas com passagem ou com entrada direta para os grupos da Liga dos Campeões e uma terceira equipa na fase de apuramento. Esta época nós vamos ter seis clubes, portanto, a jogarem nas competições europeias. Digo seis, ainda faltam decidir alguns clubes, Marítimo, Rio Ave, Passos de Ferreira, Nacional, estou na luta, mas enfim, há alguns clubes definidos, neste caso o Vitória de Guimarães, a equipa do Sporting Clube de Portugal, o Sporting de Braga, o Benfica e o Porto, são clubes que na próxima temporada irão também marcar presença ora em fases de apuramento, ora em fases de qualificados, irá marcar presença nas competições europeias. Resta ainda definir qual é que será a sexta equipa. Mais logo, às 20h15 da noite, todos os jogos irão realizar-se desta 29ª jornada, com o objetivo o de saber quem se mantém, quem desce e também, enfim, quem... Pronto, quem vai à Liga Europa ou à Liga dos Campeões, já se sabe quem vai, não é? Mas... Ou quer dizer, ainda não se sabe, mas pronto, a luta é mais pequena. É só entre Sporting de Braga e Sporting de Portugal. Mas enfim, bom, mudando de localidade e também de modalidade, digo-vos que, mais uma vez, foi adiada a inclusão do Timor-Leste na ASEAN, Associação dos Países do Sudoeste Asiático. Esta associação, que também tem a... o apoio da ONU, reúne alguns países, portanto, que fazem parte desta junção, deste sudoeste asiático, a Indonésia, claro está, mas ficou mais uma vez em cima da mesa, e ficou adiada novamente, a questão da inclusão também de Timor-Leste, o país mais novo daquela região, artigo que ainda não foi incluído então na ASEAN, a Associação de Países do Sudoeste Asiático. Digo-vos mais, ainda sobre Timor-Leste, que também irá marcar presença na 4ª reunião dos países mais pobres do mundo. Ora, estes países mais pobres do mundo e esta organização que também tem a fidelização da ONU, e o apoio da ONU, estes países vão reunir-se em Budapeste. Ora bem, são 48 ao todo, mas quando esta organização surgiu, no ano de 1971, eram apenas 25. Atualmente são 48 e apenas um é da América. Foi o Haiti, ora, o Haiti que era um país muito pobre, e então com o sismo que houve, portanto, no ano de 2010, bem, o Haiti está neste momento numa fase de reconstrução, aliás, inclusive está a ficar um país mais rejuvenescido, porque de repente tivemos o mundo sentado neles, mas enfim, bom, o Haiti é o único país que não faz parte desta, aliás, que faz parte desta comunidade, que integra esta comunidade e que não é nem da Ásia, nem da África. Da África, a maior parte dos países são 33. Ora, 33 dos quais se incluem, por exemplo, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde já não. Cabo Verde já tem um rendimento superior por pessoa a $745. É esta, é este um dos pontos pelo qual seguia, portanto, a Cplp, não já, a Cplp, a ONU, para considerar um país pobre não, ou não, e que integra ou não esta comunidade. Bem, ora, não é o único indicador, como é lógico, a taxa de mortalidade, a taxa de mortalidade infantil, o número de nados mortos por mil, portanto, há todo um estudo por trás para perceber realmente quais é que são as necessidades destes países, que neste caso são 48, e que integram, portanto, esta comunidade. Eu perdi aqui a minha lista, eu tinha aqui uma lista de 40 dos 48 países, mas ficam aqui os mais importantes, de facto, que são a presença de Angola, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, da Guiné-Bissau e também, claro está, de Timor-Leste. A Guiné Equatorial já não também se vai ou não integrar esta comunidade, creio que já não, a Guiné Equatorial, creio que é mais a Guiné-Conakry, já não tem a certeza, e que há mais uma Guiné que vai integrar este... ou que irá reunir-se também em Budapeste nesta semana que em breve se inicia. Voltamos a Portugal para falar dos 78 mil milhões de euros que a Troika vai emprestar a Portugal. Quer o FMI, quer o Fundo de Resgate Europeu, vão emprestar então 78 mil milhões de dólares, de euros, a Portugal. Esta ajuda externa, uma grande percentagem, neste caso 12 mil milhões de euros, são para os bancos. Ora, numa zona que também ficou marcada pelo começo dos debates políticos, Portugal está neste momento concentrado, os portugueses estão neste momento concentrados em saber o que é que vai aumentar, o que é que vai diminuir. Enfim, há muitas dúvidas que se levantam aqui em Portugal sobre que efeitos é que terá esta ajuda externa e o risco que há, muito forte, de Portugal não conseguir, nem com a ajuda externa, sair da crise. Aliás, 78 mil milhões de euros parece um número agridoce. É muito bom porque é muito dinheiro, porque dá para fazer muita coisa. É muito mau. É muito mau porque 78 mil milhões de euros é o que temos de pagar mais juros. É quase um terço. São 28 mil milhões de euros de juros. Essa troika, no fundo, ainda dava mais caro do que os investidores do fundo, enfim, aliás, do Tesouro Europeu, do Tesouro Português, ainda consegue levar mais caro com os juros a terem batido um recorde de 12%, agora mais baixos na sexta-feira, mas mesmo assim, juros muito, muito elevados, portanto. Enfim, é o resultado então desta ajuda externa a Portugal, 78 mil milhões de euros para Portugal pela Troika. E por fim, digo-lhe que Hoje vamos chegar para Portugal. Digo-lhe que também já chegaram à Alemanha, estão a fazer sucesso lá, mas pouco furor por cá nestas bandas. Daniela Varela, à Rádio Antena Web, disse apoiar os Homens da Luta e esperar que eles cheguem longe na sua caminhada pela Eurovisão. É uma entrevista que vai poder conferir na próxima sexta-feira, mais um tempo de antena. Na altura, já saberemos até onde é que os Homens da Luta chegaram, se ficaram pelas semifinais ou se passarão à final. A jogar pelo sucesso do tema... Enfim, digamos que Portugal vai mesmo ficar nos 10 primeiros, portanto vai passar. Mas isto não sabemos. Sabemos apenas que finalmente estão sempre bem recebidos. Aqui em Portugal estão a ser muito criticados, sobretudo por quem já participou no festival Eurovisão da Canção. Nomes como, por exemplo, José Cida, fazerem críticas firmes e muito fortes aos Homens da Luta. Ora, e já agora, porque não de falar nesta entrevista, esta semana não aconteceu muita coisa no mundo lusófono, e também daí esse espaço maior à Eurovisão, que apesar de não ser propriamente um evento português, tenho neste momento um bocadinho os olhos sentados em Portugal, porque os Homens da Luta, com a Luta e a Alegria, estão a causar sensação. E estão a causar sensação por um motivo muito simples. Porque, primeiro foi uma conferência de imprensa divertida, segundo os alemães dizem, não é? E depois é assim, estou a causar furor porque estão a ter tempo para explicar a sua letra. Não é habitual isto acontecer, não é de facto habitual, aliás, não é de todo habitual isto acontecer. Mas porquê? O que é esta luta e alegria? Bem, eles estão a explicar a mensagem e o que pode acontecer é que esta mensagem gere uma onda de solidariedade e que, de certa forma, faça com que Portugal tenha um número maior de votantes. É esta a expectativa de outros tantos apoiantes dos Homens da Luta, alguns deles também passaram pelo festival Eurovisão da Canção. E pronto, quanto à nossa entrevista, Daniela Varela vai estar no próximo dia 13 de maio, apenas um dia antes da grande final do festival Eurovisão da Canção, no Tempo de Antena, na Rádio Antena Web. Bom, e de facto hoje são estas as 5 notícias mais importantes da semana. Os Homens da Luta também a fazerem correr muita tinta na internet. Aliás, muita tinta na internet. Muita tinta nas páginas dos jornais. A escrever-se muitas linhas na internet sobre os Homens da Luta. Um pouco por todo o mundo, mais naturalmente pela Europa. Embora há sempre alguns países, até mesmo de expressão portuguesa, que pegam neste sucesso. São os Homens da Luta e que, de certa forma, já estão a fazer sucesso, mesmo ainda nem sequer terem atuado no próximo dia 10 de maio, estamos quase. É terça-feira, esta final, ou esta semifinal da Eurovisão, em que Portugal vai participar. E pronto, ouvintes, são estas as 4 notícias mais, as 5 notícias mais importantes da semana. Vamos voltar à música com mais 4 temas. Agora vamos até ao ano de 1979 para ficar com Miss Helena Deixa a Música Tocar, no Brasil. Fernando Santos com Africano, também tema do Brasil. Fagner com Revelação e Ildon com Para Sempre. São 4 temas provenientes do Brasil, portanto do lado do Atlântico. Para quem aproveito para enviar um grande abraço e agradecer também à audiência que nos dão, que dão à Rádio Antena Web e também ao Canal 2. Pois muito bem, ouvintes. Ora então, ficamos com estas 4 músicas. Daqui a pouco trago-lhe mais 4. Hoje não vai haver intervalo. Fico por aí. Há boa música para ouvir, então. A partir de agora com Deixa a Música Tocar. Vamos todos balançar. Deixa a música. alegria e dançar. Canal 2 da Antena Web. Estamos de volta depois de ouvirmos Para Sempre de Hildon. Vamos agora ficar com mais 4 músicas com Nalva Aguiar e o tema Ausência. Ainda Jerry Adriani, que nos traz Deixe Dizer. Depois vamos ouvir a resposta de Carlos Pedro. E por fim, uma música que eu gosto muito, que acho que tem uma mensagem muito bonita e muito profunda. É Preciso Saber Viver. A voz é de Roberto Carlos, este grande senhor da música lusófona. Eu quase que posso espalhar esta designação de grande senhor, porque realmente, mesmo na comunidade lusófona, e para não dizer um dos grandes cantores do mundo, Roberto Carlos tem efetivamente uma projeção enorme. Ele já são muitos anos, para ter uma ideia. O Roberto Carlos canta desde, sabe quando? 1959. Foi na altura em que gravou o seu primeiro 78 rotações ainda. E pronto, e portanto é um nome influente, importantíssimo na música lusófona. Eu não consigo, quando eu ouço tanto o Roberto Carlos cá em Portugal, eu não consigo dizer que o Roberto Carlos é apenas um grande cantor brasileiro, embora haja, naturalmente, muita gente no Brasil. Mas eu acho que mesmo havendo esses milhões e milhões de pessoas no Brasil, acho que mesmo assim o Roberto Carlos ultrapassa nitidamente as fronteiras e podemos dizer que é um dos grandes cantores de toda a lusofonia. Bem, não vou alongar mais. Roberto Carlos com o Saber Viver. Antes ainda, Carlos Pedro com a resposta. Antes ainda, com Deixa Dizer, Jerry Adriani, uma música muito bonita, que começa com o telefone a tocar, é um tema lindíssimo. Antes ainda, por fim, e mesmo já de seguida então, vamos ficar com Ausência, de Nalva Aguiar. São os 4 temas que vai poder ouvir então, a partir de agora. Disse a você ontem à noite. Sei. Sei que te causei muita tristeza. Hoje posso dizer a você o quanto fui infeliz nas frases que usei em nossa conversa. Não esqueço das lágrimas correndo pelo seu lindo rosto. Lágrimas essas que nunca deveriam acontecer. E hoje, pensando no que ocorreu, sinto-me cada vez mais culpada. Por favor, deixe-me somente dizer. É Eu te amo, amor, eu te amo. Eu te amo, amor, eu te amo. Eu te amo, amor, eu te amo. Eu te amo, amor, eu te amo. Obrigado. Obrigado, querido, por você ter compreendido agora o quanto eu te amo. Não sabes como tive vontade de ontem mesmo voltar a lhe ver e dizer tudo isso que hoje lhe falo. E mais ainda, voltar para poder lhe abraçar, acariciá-la, cobri-la de beijos para apagar toda a amargura que você sentiu. Mas naquele momento meu orgulho foi muito mais forte do que o meu sentimento. Hoje o meu amor por você conseguiu suplantar todos os meus efeitos. E mais uma vez, deixa-me dizer. Eu te amo, amor, eu te amo. Eu te amo, amor, eu te amo. Eu te amo, amor, eu te amo. Eu te amo, amor, eu te amo. Não necessitas dizer mais nada. Sei que já estou perdoado, pois ouvindo tua voz, sinto que a emoção que demonstras ao tentar dizer algumas palavras me faz sentir que não só fui perdoado, como também recompensado por ter tido a coragem de ser sincero. E logo mais, ao nos encontrarmos, essa nossa pequena briga somente será lembrada para aumentar ainda mais o nosso amor. A partir de hoje, tenho a certeza, será só felicidade e alegria. Sim, meu bem, nos veremos logo mais. Tchau. Um beijo, mais uma vez. Deixe-me dizer. Eu te amo, amor, eu te amo. Eu te amo, amor, eu te amo. Eu te amo, amor, eu te amo. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Deixei tantas vezes você sem a minha resposta, pois quando a gente gosta, se acostuma com tudo, tudo. Você sempre teve de mim tudo aquilo que quis, mas o bem que eu te fiz não valia de nada. Eu já não preciso, não preciso de nada. Só existe uma coisa que esqueci de dizer. Neste caso comigo, quem perdeu foi você. Neste caso comigo, feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Estamos a caminhar para o final da nossa edição, é um facto, mas ainda há tempo para ouvirmos mais algumas músicas. Agora é tempo para o fado, senhores ouvintes. Maria Armanda traz-nos Mulher de Qualquer Povo. Eurico Pavia traz-nos O Tormento da Partida. Ainda para ouvir também Fado da Minha Revolta, de Maria Espírito Santo. E para finalizar, Maria Fernanda, com o tema Fica Sabendo. São quatro lindíssimos fatos para ouvir nesta tarde de domingo, dia 8 de maio de 2011. Daqui a pouco eu volto para as despedidas desta edição de nosso Expressões da Lusofonia, uma edição que eu espero de veras que esteja a ser do seu integrado. Eu, pelo menos, faço a minha parte, mas eu não resisto numa coisa. Antes de passar estas quatro músicas, eu quero enviar para toda a gente, para toda a comunidade lusófona, em todo o mundo, um grande abraço e que tudo esteja o melhor possível convosco. Fiquem bem, boa tarde na companhia do Canal 10. Dizem minha voz do povo. Tem razão, podem crer. Se do povo é que eu nasci, que voz havia de ter? Chamam-me mulher do povo. Que distinção, santo Deus, mesmo a quem nasce do povo, fica bem sair aos céus. É mulher, é mãe como outra qualquer, é igual a sua dor. Mulher tranquila, luta para ter respeitados, filhos. filhos que foram gerados no seu ventre com amor. Mulher do povo, de qualquer povo da terra, vai dando filhos à guerra, sonhando viver em paz. Mulher do povo, mulher que sabe sofrer e tem orgulho em saber ser ela que o povo faz. Fiz o sonho nostálgico. venho à vida gritar. Canção vai a toda a gente, grito de fé e saudade. Não te cales um momento, eu aceito despiedade. Rastreador que todos sentem quando a vida nos dá sonhos e nos nega a liberdade. Guitarras, gritai comigo, gritai comigo, meu fado. Vou dar aos olhos que choram primaveras de um passado. Guitarras, gritai, gritai, que o grito faz longe, seja grito em qualquer lado. Sendo presa aos desgostos e à tristeza dos maus dias que sofri, a alegria se a perdi ou quis deixá-la, acabou-se na moral. O que eu sofro é só por ti. Fica sabendo que eu sei bem que tu me queres e que sabes que as mulheres no amor não são iguais. E então, por isso, como já te compreendo, meu amor, fica sabendo que te quero ainda mais. Tu já sabes, e se o sabes, não te esqueças, o que é amor e promessas não se perdem do sentido. Nesta vida, por despeito ou por ciúmes, o que é mágoas e queixos, nem amor que anda perdido. Fica sabendo que eu sei bem que tu me queres e que sabes que as mulheres no amor não são iguais. E então, por isso, como já te compreendo, meu amor, fica sabendo que te quero ainda mais. Por isso, como já te compreendo, meu amor, fica sabendo que te quero ainda mais. Chegamos, estimados ouvintes, ao final de mais uns Expressões da Lusofonia. Vamos acabar com música africana, mas daquela que deixa saudade, daquela que já não tocava por cá há muito tempo. Aliás, música africana não só, vamos ter a música africana e também do Brasil. Vamos chegar, por exemplo, com Lambada, dos Tropical Dance Group. Ainda para ouvir também Valdemar Bastos com uma Morna de Cabo Verde. Vamos chegar com Daniel Silva, Lua Minha Testemunha. E para finalizar, aquela perguntinha que fica no ar: quem é ela? A música dos Tropical Sound. Ora, é com estes quatro nomes que vamos fechar a quarta edição de Expressões da Lusofonia. Espero de veras que tenha gostado deste momento musical, destas 2 horas de programa. Envio mais uma vez um forte abraço e na próxima semana cá vos encontrei, aliás, cá vos encontrarei, espero eu, cá nos encontraremos todos e espero que a notícia, ou que uma das notícias mais importantes do nosso programa seja Portugal venceu a Eurovisão. Oxalá que sim. Fique bem, boa tarde, eu volto daqui a pouco com música folclórica portuguesa. Portuguesa, se gosta, convido a ficar comigo durante mais meia horinha, 30 minutos, para mais uma Casa Portuguesa. A 236ª edição desse espaço radiofónico. Que vem daqui a pouco. Fique bem, até para a semana, quanto às pessoas da lusofonia. Vamos então ficar com a Lambada dos Tropical Lambada Dance Group. Canto serena desto amor na beleza sem igual. No babulhar de uma colateira ou no balancê de um funaná. Tens o quente do deserto, o frio da montanha, o cheiro amarzia. Desde imensidão de mar, o afago de uma gente diferente, que faz o coração de nós bem mais quente demais. Já esperto sem ter chuva, Cabo Verde, já esperto, dirias do vento, Jorge Verde, senta chuva, Cabo Verde. Jorge Verde, filhas de Deus do vento. Pra chuva cair e o vento crescer, pra que amor apesar, pra todo mundo e o mundo enfim. A mãe natureza, eu vou fazer uma vez, pra chuva cair e o vento crescer demais, pra que amor apesar, toda a África e o mundo entrar. Este é o canto sereno deste amor na beleza sem igual. No bambuliar de uma coladeira ou no balancê furará. Tem o quente do deserto, o cinza da montanha, o cheiro amaresiado, dentemente tão tomada, o afago de uma gente diferente, que faz o coração de nós ter mais quente demais. Já espero sempre a chuva Cabo Verde, já espero filhas do vento. Já as vezes senta a chuva Cabo Verde, já as vezes filhas de Deus do vento. Crescer demais, pra que amor apesar, vá pra toda a África e o mundo enfim. Pra que amor apesar, vá pra toda a África enfim. Ai, já é hora de pai, meu coração aperta, desperta. Canal 2. Solidão, lua vagabunda de espaço, que tá com jeito de minha vida. E as desventuras, ele que tá contando, me acreteu. Tudo que tem sofrido na ausência e na distância. Cada pensa me acreteu, em boca te imagina, longe de boa tem sofrido. Pergunta lua no céu, lua minha companheira de solidão. Lua vagabunda de espaço, da conchete de minha vida. Minhas desventuras, eu que te contava me acreteu. Tudo que tem sofrido na ausência e na distância. Mundo, vou te rolado jogo de cabra cega, senta por seguir. Cada volta que mundo dá, eu tá trazendo um dor que tá te clamando pra Deus. Mundo, vou ter rolado jogo de cabra cega, sempre a perseguir. É da volta que mundo dá, eu tá trazendo mundo e tá te amamos pra Deus. chá pra cá, papo pra lá, que gosta maracujá. Olho no peito, sede na boca, tudo de cabeça louca. Maracha pra cá, papo pra lá, que gosta maracujá. Suspirando assim, já ninguém bumba, já ninguém cuba, só pensam no zumba zumba. Suspirando assim, uma passada pra cá e outra passada pra lá, e a malta toda com a maca. Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela, mamã? Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela, mamã? Quem é ela? Olho no peito, sede na boca, tudo de cabeça louca. Maracha pra cá, papo pra lá, que gosta maracujá. Olho no peito, sede na boca, tudo de cabeça louca. Maracha pra cá, papo pra lá, que gosta maracujá. Ai! Segurar esse rapaz, ele é que vos mostra, sim, sim, como é que se faz. Ai.